gelo tem, motão doído também. É alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por seis. Ela fala em largar, coração acelera. Como é que larga dessa miséria? Hoje eu não tô prestando pra beber não, hein? Eu tô excelente. Se eu tô virado desse jeito é porque tem alguém me fazendo sofrer. O meu cenário é perfeito, cigarro, cinzeiro, um copo pra beber. O repertório desse bar caiu como uma luva no meu coração. Aqui só toca modão. E o pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado. Depois do prazer, veja a roupa, me deixa sozinho no quarto. É um termina e volta, é um volta, termina que nunca termina. E o prejudicado sou eu, que aceito essa vida. O uísque gelo tem, motão doído também. Alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por seis, ela fala e larga, coração acelera. Como é que larga dessa miséria? O uísque gelo tem, motão doído também. Alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por seis, ela fala e larga, coração acelera. Como é que larga dessa miséria? Pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado. Depois do prazer, veja a roupa, me deixa sozinho no quarto. É um termina em volta, é um volta, termina que nunca termina. E o prejudicado sou eu, que aceito essa vida. O uísque gelo tem, motão doído também. É alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por seis, ela fala e larga, coração acelera. Como é que larga dessa miséria? O uísque gelo tem, motão doído também. É alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por seis, ela fala e larga, coração.